Algemas do medo, clima tenso, a insegurança e a cabreiragem. Prisioneiro da guerra, refém da covardia, da traição e da crocodilagem. Fica ligeiro, truta, que o perigo tá na rua, sendo manipulado por Lucifer. Acredita, desacredita, então. Olha, vem quem vem lá, quem vem lá na outra esquina. Dois jets no mar do centro, sentido avenida. Fica ligeiro que o jet acelerou. Vem vindo em nossa direção, mano, lá no bagueto. É o povinho, são os espinhos, vê se corre. O sal tá trabalhando a Glock, sua intenção. Respirando um ar de morte, um clima foda. Chegou a hora. Droga, continua a história. Contas do crime. Não subestime. Temos algo em comum, estamos na mesma situação. Do lado pobre o gás sobe. Acende a disposição. Vem gatilhar e acionar, apetite eu tenho. Você tem, ele tem, então levanta parceiro. Pra correr atrás do prejuízo. Todas acende. Aí, foi atingido na costela e no peito. Algemas do medo, a guerra declarada, a treta. Não é pessoal, é coletiva entre as quebradas. Da incerteza, da insegurança, somos reféns. Exposto ao seguidor de Satã Hussein. E você diz porque é discípulo de Pinochet. Prisioneiro da maldade, é o primeiro a se envolver. Na ação, sem faz de conta, na missão de extermínio. Traz a opressão pro seu próprio convênio. Vem, vem, vem lá, vem, vem, vem lá. Cadê o resgate? A morte chegou, mas lute contra ela, mano. Contraste louco, trágica realidade. Para um Versalhes, peça ajuda, vamos lá no postinho. Um bico tipo pagodeiro, nem olhou pra mim. De brinquinho, cabelo tingido de baby look, a Camil da Vargas, curtindo funk do só Rio. Só merda depravada. Tem que ser roubado, tem que ser zoado na banca, tem que ser. Quem vem lá na outra esquina. É a ambulância, sentido avenida. Mano, truta, resista, sobreviva. Que o auxílio médico tá na intenção de salvar sua vida. Ó Jesus, a hemorragia não pode vencê-lo. Colou a família no maior desespero. Não, não pode ser, meu filho é trabalhador. Estuda, não é vagabundo, não se envolve e nem fica na rua. Calma minha mãe que meu irmão não vai morrer. Tá nos cuidados do PS ou no plantão do HC. É meu marido, temos um filho de um ano. Tô esperando o segundo pro final do ano. Que agonia, que angústia, não acredito. O filho enterra uma mãe, mas uma mãe não enterra o filho. Derradeiro grau de decadência. Mais um. Inocente dólio perfurado com projéteis dundum. Derradeiro grau de decadência. Mais uma mãe que se depara com o cálice da amargura. Ei, enfermeiro, ei, doutor, da UTI, diz aí. Se ele apresenta sinais vitais pra reagir. Brinquei no parquinho, joguei bola, conheci uma menina. Fiz uma ficha lá no mercado, pá, vai ser meu primeiro emprego. Aile, foi atingido na costela e no peito. Meus pêsames e meus sentimentos a todos aqueles que se foram, envolvidos ou inocentes. Que Deus conforte a família de cada um. Aí, foi num sábado, dia 20 de janeiro de 2001. Me recordo como se fosse agora. Olha! Hoje é sábado, 20 de janeiro, talvez. Ainda hoje chega o fim do pesadelo. Depois de 3 anos, mais de 100 manos foram mortos no complexo no período de 3 anos. Quem não assusta com a real estatística? Mas aí, parceiro, vai por mim, hoje é o grande dia. O dia em que a periferia mostra força. O dia em que os guerreiros tomarão uma só escolha: continuar e derramar cada vez mais sangue. Sob tensão da violência e do perigo constante. Ser uma só corrente que não arrebenta. No objetivo coletivo que fortalece a cena. Vai chacoalhar o sistema, abalar a estrutura, enlouquecer quem quer nos ver se autodestruindo. O poder vai quebrar as pernas ao perceber que os manos organizados estão unidos. Se ladrão mata ladrão, a polícia aplaude. Se não tem guerra, o gás não sobe, salve. Salve, salve, que a consciência nos guie. Sem poder dó no crime, só assim a razão sobrevive. Desacreditado, mas chegou o grande dia. Que que o gueto tanto sonhou, confira. Aí parceiro, é o fim da guerra, guerra nunca mais. Um prisioneiro, libertado pela paz. A trégua repercutiu, trouxe de volta a liberdade. Aí Flavinho sobrevivente, cola na grade. Dona Lúcia, destruição acabou, a guerra apaziguou. Os manos deram a palavra, o fim do drama chegou. Eu vejo as mães na paz, na caminhada. Eu vejo as ruas lotadas, despertada de um pesadelo. Salve, salve a cadeia que plantou a semente, que se derrame amor ao invés do ódio entre o Branca Salles e o Parque Ribeirão, o Sem Teto, Centenário, Marques e Maria das Graças e Adão. Pro Rigon, Casa Grande, Marisec e Valentino, Aeroporto, Cerrado, Salgado, Filho. Eu peço paz pro Monte Alegre, pra Favela da Mangueira. Precisamos esquecer as diferenças e desprezar as tretas. Na Vila Albertina, no Geraldo e no Jandaia, no Juliana, Palmeiras 2, São Sebastião e Zara, Vila Branches, Vila Mariana, Tanquim, Carvalho e Sambra, Procópio, Dutra, 1, 2, 3, Ipiranga, Vila Tiberio, João Rossi, Campão, Quintino, Avelino e Simeone. É nós por nós, irmãozão. Já tá na cota, deu-me embora, mas antes disso, silêncio, pela dor da mãe que perdeu seu filho. Eu espero que a paz seja perpétua no complexo. Vem, vem, vem lá, vem, vem, vem lá, vem.